Um dia no jardim zoológico observaram que a gorila... A gorila. Entrou numa de ficar triste pelos cantos, não queria mais se alimentar. Borocochua, né? Acabou ficando febre, borocochua. Acabou ficando fraca, doente. Até que chamaram o veterinário. O doutor disse: olha, o problema dela é depressão, viu? Ela precisa ter relações sexuais. Precisa bimbar, né, velho? Mas, doutor, nós não temos um gorila macho. É. Trazer um de outro zoológico pra cá, na situação que nós estamos, é quase impossível, né? É difícil. Ah, nisso, um funcionário que tava ali ouvindo a conversa falou assim: pois eu acho que eu tenho uma solução, hein? Eu sei. Vai lá. Eu vou dar um trato nela. Tem um vizinho português. Vizinho português, peludo que só ele. Olha. Quem sabe a gente convence ele a fazer bobiça com a gorila. E aí entraram em contato com o gajo. O gajo, peludo. No comecinho ele recusou, falou: mas de jeito nenhum. Mas que isso? Isto é um absurdo. Como era uma macaca. A Maria me abandona se souber. Mas seu Manuel, e por 500 reais? Eu vou pensar, viu? Vou pensar. Já balançou já, né? 2 dias depois o Portuga apareceu no zoológico. Está bem. Eu concordo, mas com 3 condições. A primeira é que não pode haver beijo. Não pode beijar. Não, mas sem dúvida, a gorila não beija, pode ficar sossegado. A segunda é que não pode haver foto. Se a Maria descobre, já sabe. Não pode ter registros. Não. Tudo bem, sem fotos. E qual que é a terceira? Os 500 reais. É. E o que é que tem? Posso pagar em 2 vezes? Mas é um animal, pelo amor de Deus. É muito burro, puta que pariu. Alô, que eu com 100 conto eu pagava, mas eu conseguia já. Alô, meu. Ô, Jesus. Eu conseguia por 100 conto, rapaz. Tá louco, você quer pagar 500, então é burro pra caramba.